terças-feiras, a Rádio Antena Web traz dos Sons da Lua, um espaço radiofónico que pretende fazer-lhe companhia, sempre com a melhor música e na voz de Joana Santos. Os Sons da Lua, às terças-feiras, pelas 23 horas, na Rádio Antena Web. Aqui além, há pessoas que mudaram o mundo, nas mais diversas partes do globo e nas mais diversas áreas de intervenção. A Antena Web traz até si um breve retrato destes intervenientes. Desde o político ao desportista, do cientista ao literário, passando por tantas outras áreas. Biografia da Semana. Um programa a não perder, todas as quintas-feiras, às 19h, com Nuno Miguel. Aqui, na sua Antena Web. Aos domingos, venha tomar café connosco. Aceite, está convidado. E para além do pires, da chávena, do açúcar e do café, Antena Web traz-lhe música para o animar. Café com Música. Um programa de Leandro Amador, que vai para o ar todos os domingos na Antena Web, entre as 13 e as 13h30. Café com Música. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa que vai para o ar na Antena Web, sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Hoje, como é habitual, todas as terças-feiras nós vamos trazer música que é cantada noutras línguas. E hoje vamos nos dedicar por inteiro à canção árabe. Vamos ficar com uma série de trabalhos discográficos que estão a ser lançados ou que foram lançados este ano e, portanto, são trabalhos recentes da música árabe. Vamos ficar com Ansi Al Elani, vamos ficar com música Ya Retna Ana Wala Enta. Vamos depois ficar com Carole, ou Carola, não sei pronunciar exatamente o nome, já peço desculpa por algum erro de pronunciação. Vamos ficar com uma musiquinha também calma, estes dois são dois temas calmos. E pronto, eu espero que goste de ambas as músicas. São trabalhos recentes e, portanto, que nos podem dar o retrato importante, que nos podem dar um retrato importante da canção árabe da atualidade. Porque nem todos os nomes poderão ter a pronunciação mais correta, nesta semana, já a seguir a esta emissão, ou seja, às 21 horas, terá na página da Musicália, www.radioantenaweb.info/musicalia.htm, tudo em letras minúsculas e sem um acento no A, como é lógico. Vai então poder ouvir, aliás, vai então poder ficar a saber exatamente como se escreve os nomes das músicas que ouviu e dos respectivos intérpretes. Isto, claro está, porque a pronunciação não é das melhores, confesso. E além de mais, a música de Carole, só sei pronunciar o nome e mal. Mas eu acho que é importante ter acesso a estas músicas e, portanto, hoje decidi dedicar por inteiro à emissão de hoje do Musicália a música árabe. Vamos a isso. Até já. يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كيفك طمني يا ريت الأخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كيفك طمني يا ريت الأخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني ما بيلبق لك لما تحكي تحكيني من دون الضحك غني لك حتى ما ابكي برجع ببكي غصب عني ما بيلبق لك لما تحكي يا حبيبي الله يعينك وحده القادر والشافي كل ما بستك عشبينك عم حس احترق شفافي يا حبيبي الله يعينك وحده القادر والشافي كل ما بستك عشبينك عم حس احترق شفافي قربني اكتر منك حملني اخك عنك حاملها عني ما بيلبق لك لما تحكي تحكيني غني لك حتى ما ابكي برجع ببكي غصب عني ما بيلبق لك لما تحكي تحكيني من دون تحكي غني لك حتى ما ابكي برجع ببكي غصب عني حبيبي كيفك طمني يا ريت الاخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني ما بيلبق لك لما تحكي حبيبي حياتي معاك حبيبي حياتي معاك. Milenar e o moderno, acabamos de ouvir estes dois temas. Mais dois se seguem, igualmente lançados já este ano, 2010. Vamos ficar com Yasser Mahmoud e o tema Fakir Awek, e este está bem pronunciado, tal como Ana Gaya de Sandy. São os dois próximos temas que vamos ouvir. Yasser Mahmoud é um jovem cantor, Sandy é uma jovem cantora. Os dois envolvidos nesta era moderna da música, com as típicas sonoridades árabes, mas também com uma sonoridade muito mais ocidental, digamos assim, muito mais moderna do que aquilo que seria talvez até de esperar. Vamos, pois, desfrutar destes sons que nos chegam daquela região do globo. E digo daquela região que não me refiro apenas à Arábia Saudita, note-se. Refiro-me a países como Irão, Israel, se bem que sim, muitos são de facto da Arábia Saudita, mas do que nos chegam são imensos, são de imensos países, sobretudo da Arábia Saudita, é verdade. Eu não estou certo, mas creio que este Yasser Mahmoud é mesmo de Israel, o que seria uma ironia. Não, ironia não, Yasser Arafat era palestiniano, não era? Já não tenho bem a certeza, mas pronto. Eles andavam muito naquelas zonas, portanto era. Enfim, mas pronto. Estava aqui pensando no Yasser Arafat, mas enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas era daquela região, era, portanto, é irónico que temos aqui outro Yasser. Este é Mahmoud e traz-nos o tema. Fakir Awek. Vamos ouvir, até já. Get it. تقرب مني تلاقيك صعب تبعد عني حبيبي خدني بالي هواك ao final de mais uma edição de Musicália. Vamos ficar em grande no final desta emissão com dois grandes nomes da canção árabe. Vamos chegar primeiro com Eliane e o tema Latrakak. Vamos acabar ainda com Elissa e uma grande cantora. Um dia, na próxima semana, nós vamos falar de música árabe, mas de música que fez sucesso em anos anteriores, recentes, mas anteriores. Vamos ficar com o seu novo sucesso. É, o seu novo sucesso chama-se Abali Habibi. É o tema que é o tema que vai encerrar a emissão de hoje de Edição. Recordo que vai poder acompanhar, aliás, vai poder ver na nossa página www.radioantenaweb.info/musicalia.htm. Vai poder lá ver a lista das músicas que integraram o programa de hoje. E vai estar disponível até ao próximo dia 29 de junho, ou seja, até à próxima terça-feira. Já agora digo só que Musicalia não tem nem acentos, nem maiúsculas. É tudo em minúsculas. E desta forma finalizamos a esta emissão com Eliane Latakak e Elisa aliás, Abali a Habibi. Assim está correto. Abali Habibi. São estes os próximos dois temas. Da minha parte é tudo, já a seguir não perca o último documentário dos 5 que ficamos para ouvir no Lá Fora. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite. Até amanhã. طالع على بالي شوفك اسأل عن حالك وظروفك شو طالع على بالي شوفي اسأل عن حالك وظروفي لو فيك تكفي معروفك يومي تقولي على طريقك على طريقك خدني وصلني عملك سوق وغازلني عآخر شارع نزلني على طريقك على ذوقك اسمع غني تعرف شو بتعز علي شو بتحلى الدنيا عطريقة عطريقك خدني وصلني عملك سوق وغازلني عآخر شارع نزلني عطريقك طريقة اشتقتلك تطلع فيي عذوقك اسمع غني تعرف شو بتعز علي شو بتحلى عطريقك غمرك ما اتركك اسرقك ما رشاك احبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم اخطف لك نظرات ضحكاتك حركات علقن بغرفتي نيمن عفرشتي احلمن بغفوتي تيحلى بعين النوم عبالي حبيبي ليلة البس لك الابيض وصير ملكك والدنيا تشهد وجيب منك ان طفلك ان مثلك ان عبالي حبيبي Happy